Montag, lieben Glasen Globen. Caramba, Cast está começando mais um querido sensacional Caramba Cast, é isso mesmo. Bom, galera, começando mais um querido amado por todos Caramba Cast. Vamos para o como sempre anunciar a galera que está aqui conosco. Mas é claro, por que não? Por favor, Tute. Fala, galera, saudoso 46º Caramba Cast já lançado. Isso, 46 podcasts. Não é mole? Isso, faltando quanto? Faltam 4 carambas para a edição 50 do Caramba Cast, que o Jaiden ainda não editou. Ele está com medo que chegue o Caramba Cast 50 e ele ainda não esteja com o cast pronto e todo mundo vá para a merda por causa dele. Mas enfim, vamos. Estamos indo aos trancos e barrancos aí com o Caramba Cast 50, que está muito foda. Só não está feito ainda, mas está foda. Brincadeira, eu tô juntando as partes aí, vou montando ele. Daqui até lá eu prometo que ele estará pronto, assim espero, mano. O segredo do Caramba Cast 50, o que há no Caramba Cast 50. Mas enfim, Rafa, se apresente também. Aê, galera, eu estou voltando agora, desculpa as faltas aí, gente. Eu sei que ninguém sentiu falta de mim, que ninguém sente falta de mim. Só minha mãe, quando demora chegar da escola, ela fala bem assim: meu filho, cadê você? Mas tirando isso, tá tudo bem, né? Da escola não, da faculdade, é outro nível. Então, sua mãe é salsicha, você é o Scooby-Doo? É, fala: meu filho, cadê você? Aí eu falo: faz por mim, Jair. Mamãe! É isso aí. Foi isso. Isso, só nós hoje aqui. Não tem ninguém, não. E também não tem. Só mais três meses aqui para gravar o Caramba Cast pra vocês. Eu estou aqui com o nariz entubido. Isso mesmo. Entubido? Comentar mais um Caramba Game. Porra, meu! Porra, meu, sabe que o nariz tá entupido? Entupido. Vou conseguir falar. Entupido. Eu estou fanho. Eu ando pela rua, o povo fala: já você está fanho? Sim, estou fanho, estou com o nariz entupido. Entupido. Mas... Não, eu estou sim. Não, essa piada foi pior. Vocês nem entenderam, mas pode continuar. Tudo bem. Isso. Mas vamos gravar o Caramba assim, faça chuva, faça sol. Ok? Eita! Ainda bem que não chove dentro de casa. Isso. Né? Somos foda. Mas enfim, então vamos para os nossos queridos, amados comentários. O primeiro comentário aqui é do Ranieri, isso mesmo, ele falou: e aí, galerinha do mal, de boas? Bem, antes de mais nada, parabéns atrasado aí, Rafão. Valeu, mano. Valeu mesmo, cara. Te dolo muito, miguxo, beijos, Mac. Bem, top na balada, eu não sou muito baladeiro, mas eu acho que a pior coisa que tem é tipo aquele seu amigo que pega todas e você, claro, não pega ninguém. Aí no outro dia ele fica... Ele... Peguei uma loirinha, peguei também não sei quem. Isso, ah, vai se fuder, eu não quero saber quem você pega, cara, filha da puta, enfim. É isso aí. E é o seguinte, quem critica o Caramba Cast tem que morrer. Então morre, diabo. Ah, morre, diabo. E o Caramba Cast é top na balada. Beijos a todos. Valeu, Ranieri. É nóis, moleque doido. E ele falou que também ele comentando do outro cast, que tipo, ele comentou do top na balada, ele comentando o outro cast também, que foi o 45. Que é, ele falou: e aí, galera, beleza? É, carnaval... Bem, não há muito o que a dizer. Eu gosto de carnaval porque todo ano minha mãe viaja. Eu fico aí uma ou duas semanas em casa sozinho. Isso é ótimo. Valeu, galera. É o que eu falei. O povo não gosta em casa. O povo não gosta do carnaval. O povo gosta do feriado, que acontece outras coisas. Mas, é bem melhor, né? Enfim. Próximo comentário. Próximo comentário é do Alisson. E aí, Manolada. Bem-vindas de volta, Fer de Carol. Bom carnaval. Eu só lembro bunda, mulher seminua, marchinha tosca, AIDS. Calma aí, você pegou AIDS no carnaval, cara? Poxa, você ainda vem falar isso com a gente, porra. Que coisa mais confidente você, né, cara? Vômito no chão, suor, gente bêbada e etc. Falou, galera. Contagem regressiva, 5. Agora falta 4, moleque. 3, 2, 1, já é desse fudeu, mas enfim. Mas vamos lá. Próximo comentário, Rafa. Fala aí, galera. Saca só essa mistura aí, põe a mão na cabeça que vai começar o creu. Tá, parei. Falou, galera. Que comentário legal. Mais legal é o próximo comentário, né, cara? Olha só, sério, não, eu fico impressionado como essas pessoas têm um carinho por mim. Eu não tenho noção, cara. Cara, vocês não têm noção de como vocês me fazem feliz, cara. Sério, olha só o que, que ele. Olha só o que, que o Daniel disse. Tuti, cara, te acho muito foda, cara. E Ferdi, nossa, você é maravilhosa. Um exemplo de pessoa. Caraca. Não, Ferdi. Sejamos reais. Lê, pode ler direito. Pode ler, tem nada. Ok. Aperta a tecla SAP aí agora. A tecla SAP aqui agora. Tuti, viado, te odeio. Vai tomar no seu cu. Não, vai tomar. Seu merda babaca. Porra, cara. O que que eu fiz pra você, cara? Sério? Ferdi, quero te pegar ainda, o cara digitou, o tal de Daniel. Aí depois o secreto digitou, oi galera, meu nome é Samuel. Não, presta atenção. Primeiro é secreto, mas depois o nome dele é Samuel. E ele adora o caramba e a Carol, Carol, eu sou apaixonado por você. E é claro que nós sabemos que o Daniel e o Samuel são a mesma pessoa, porque ele comenta, tipo, quase no mesmo minuto, saca? Um comentário atrás do outro. Mas tá tudo bem. O secreto fala, ele escreve o nome secreto e fala, galera, meu nome é Samuel, porra. Fala assim, ó, desde o seu admirador secreto, Rafael. Tipo isso, cara. Eu não morro de rir com esse comentário. Ah, eu adoro. Eu tava com tanta saudade de maiar dessa galera. Caraca, sério, por que as pessoas escolhem logo eu, cara, pra falar, vai tomar no cu, seu merda, babaca, porra, cara. E você é O mais novo sempre tem tomando no cu. É, cara, porra. Agora você já percebeu que o mais novo, a desculpa dos mais velhos falar bem assim, ó, pega água lá pra mim, meu filho. Ah, mãe, ah, não. Você é mais novo, você tem mais gás, a perna tá mais saudável, vai lá buscar. Eu tenho mais gás pra ganhar xingamento da galera que ouve, muito maneiro isso, cara. É, claro, você tá com a cabeça fresca, tem que levar uns tomar no cu ainda. Jaider que faz o caramba aqui, edita, faz tudo. Ele que tinha que tomar um vai tomar no cu, tô brincando, Jaider. Que isso, peraí, é muita calma nessa hora, mas aí. Aí galera, mandem aí, vai tomar no cu pra Jaider. Não faz isso, porque você alimenta o cérebro dessas pessoas. Alimenta o cérebro. Mas enfim, então continue comentando, continue xingando o Tuti. Tá ok? Ai, mas você é que não, eu preciso. Né? Da puta. Mas continue comentando e divulgando aí, beleza? E aguardem o cast 50, que falta 4 casts. Eu prometo, eu vou conseguir editar. Aguentem, eu conseguirei. Mas enfim, vamos para o nosso querido tema de hoje. Isso, tema. Pelo menos 50% das pessoas que escutam o Caramba Cast, 50% ou mais, fazem parte desse tema de hoje, que é volta às aulas, isso mesmo, eu não faço parte desse tema. Mas já fez. Mas eu já fiz. Mas pra você que voltou das férias maravilhosas, isso, você que viajou pra Disney e tem muito dinheiro, você que voltou das férias, começou as aulas, maravilha, sensacional, aquelas pessoas que você vai pra uma sala diferente da que você tava ano passado e muda todos os seus amigos. Sim, eu sei como é isso, eu já passei por isso, ó. Mas quem já passou por isso também está passando no momento. Por favor, tu te esclareça para nós. Mas essas voltas às aulas, o que acontece, meu amigo? Cara, volta às aulas é uma parada muito interessante, né? Mas não é uma parada interessante, é um saco, cara. Porque volta, principalmente para mim, que agora eu tô em colégio novo, cara. E colégio novo é uma bosta, porque você não conhece ninguém. E aí quando você conhece alguém, essa pessoa conhece todo mundo e todo o passado do colégio. E ela começa a falar, não, pô. Porque, cara, lembra no passado e você fica... Não lembro não, cara, não era daqui. E aí é horrível isso, porque você se sente meio excluído por não estar naquele passado. Ah, eu não gosto muito disso, mas eu tô me acostumando com o colégio novo. Daqui a uma semana, quem sabe, eu tô melhor. Isso. Não sei, é uma coisa linda. Mudar de colégio ou mudar de sala é um transtorno muito foda. Mas, enfim. Agora, saindo lá do colégio, indo pra faculdade. Rafa, como é a volta às aulas na faculdade? Uma bosta. Simplesmente. Quando eu era menor e tal, e estudava nas escolas assim, poxa, mano, eu ficava até com saudade de escrever aquela coisa de menino. Nossa, mãe, eu tô com tanta saudade de escrever! Vamos comprar os meus materiais! Vamos, gente, tudo isso passava no Discovery Kids. É. Vamos comprar os meus materiais! Eu quero as canetas coloridas! Eu sou o soberano, vou matar todos vocês! Ai! Aí, tipo, tinha as paradas assim, saca? Aí você queria comprar os seus materiais, você queria um estojo novo, você queria uma mochila nova, você queria um caderno do Ben 10, e você queria um monte de coisa. Mas agora, pra você, uma caneta Bic, uma lapiseira, uma borracha e um caderno, qualquer caderno serve pra você. Se o caderno não tiver capa, não tem problema. Porque na faculdade você não escreve muito, então você escreve só as informações necessárias pra você, porque você não é obrigado a escrever nada. Então, você fica lá que nem um bocozão e tal, e assiste todas as aulas do Brasil. E eu tô cada vez percebendo que eu odeio acordar cedo, então eu não tô gostando muito de estudar na faculdade agora, principalmente porque os meus amigos não estão lá. Aí, mas quando eu era do fundamental e do ensino médio, da escola mesmo, cara, era uma empolgação total. O primeiro bimestre era puro vapor, só tem, vamos lá que é nóis. Mas depois, velho, nossa, brochei muito grande. A pipa do vovô não sobe mais. Tipo, a Mari, minha namorada, ela tá falando, ai, tô tão feliz que minha aula vai voltar, eu tô com tanta saudade de estudar e do pessoal e de, sei lá, e eu, ai meu Deus, eu não tô com vontade de voltar a estudar, e já tem uma semana que eu tô tendo aula e eu já tô com sono, tá vendo? Já tô com sono, hein? É assim, minha filha. Quando você percebe que a vida é traiçoeira, aí... Quando aí, você percebe que a vida é traiçoeira, aí fode, meu amigo. Aí vem a noite, entendeu? Noite traiçoeira. Noite traiçoeira. Nossa. Mas, cara, e tipo, essa parada de volta às aulas também, tem sempre aquela galera que, tipo, meio das férias fica, nossa, quero muito voltar pro colégio, meu Deus. Aí chega dois dias antes, ah, não acredito que as férias estão acabando. Porra, se decide. Caralho. Não, eu acho que eu gosto de estudar, entendeu? Eu gosto de assistir aula, eu gosto de escrever muito, por isso que eu tô fazendo jornalismo, e eu gosto de fazer muitas coisas na faculdade e tal, e com certeza só férias não seria o melhor canal, porque às vezes a gente fica meio que, porra, mano, preciso fazer alguma coisa, entendeu? E de útil, então quando a gente estuda, a gente trabalha, sei lá, a gente procura sair, porque ficar dentro de casa o dia inteiro às vezes não dá, né, mas... É, porque tem vários inconvenientes estudar. Primeiro que às vezes você pega matérias que você não gosta, às vezes você conhece pessoas que não dão certo com você, o ambiente não é legal e tal, mas você precisa, é uma coisa que você precisa. Então, principalmente pra mim que tá na faculdade, tipo, é muito, muito, muito, muito essencial, porque é o que vai definir meu futuro, entendeu? Eu vou começar a fazer a faculdade aqui, vou terminar a faculdade de jornalismo e eu vou começar a trabalhar e profissionalizar. Então, mais complexo, né? Isso. Mas mesmo assim, eu odeio. Isso, mas o fato é que você não gosta de estudar, o fato é que você gosta do ambiente, assim, digamos, do colégio, da faculdade, assim, de si mesmo. É, cara, você gosta, tipo, dos amigos, você gosta dessas porra toda, cara. Você não quer saber... Ah, cara, você não quer saber de uma porrada de coisa. Só que você não quer saber de estudar, você não quer saber de dever de casa, você não quer saber de professor chato. Puta que pariu, cara. Colégio novo é foda também porque você conhece os professores que você não tem noção de que podia existir alguém tão babaca, cara. Sério, tem um professor meu que... Não, vamos combinar, cara. Não, cara, puta que pariu. Tipo, ele fala umas paradas assim, tipo, não, ele é professor de informática, ele não, porque a informática é informação automática. Quem entendeu, levanta a mão. Aí as pessoas levantam a mão. Quem não entendeu, levanta a mão. Quem não estava prestando atenção, levanta a mão. Quem estava prestando atenção, levanta a mão. Quem faltou, levanta a mão. Porra, cala a boca, caralho. E aí, tipo, se tá todo mundo conversando, fala assim, não, só que ninguém tá ligando pro que eu falo, vou começar a falar idiotice, maçã, pera, uva, batata, maçã, banana, pera, uva. Caralho, cara, ninguém se importa com essas brincadeiras, você não é engraçado, cara. Professor que se acha engraçado, mas não é, cara, isso é horrível. O Rafa também tava falando da parada aí. Acordar cedo realmente é uma coisa triste mesmo, porque, ainda mais no começo das aulas, isso volta às aulas, tem aquele maldito horário de verão. Isso. O cara que fez o horário de verão, ele não trabalhava ou ele não estudava de manhã, cara. Porque, pô, horário de verão, você adianta uma hora no seu relógio, você acorda com, meu Deus, o que é aquilo? Cara, sério, morra esse cara do horário de verão, porque ele não trabalhava, ele não estudava, né? De manhã, que é a coisa mais tensa da face da terra. Caralho, cara, tipo, ainda mais eu, hoje eu acordei, até que eu acordei relativamente cedo, porque tem um amigo meu que acorda que saem de casa 4h30 da manhã. Eu tenho muita pena dele, cara. Porque eu saí de casa às 6h30. Minto, saí de casa às 6h20. E aí peguei o ônibus, cara. Caralho, pegar ônibus pra ir pro colégio. Sério, cara, não tem coisa pior do que pegar um ônibus pra ir estudar. Porque, tipo, pegar ônibus é um saco. Pra ir estudar, ai, meu Deus. Tipo, eu já não aguentava ir andando estudar, cara. Isso mesmo. Eu tava hoje no ônibus, eu ouvi conversas de pessoas que estavam estudando. A menina falou desse jeito, ah, eu acho que sexta-feira eu não vou pro colégio. Ou seja, as aulas já começaram, a pessoa já está matando aula, mas o que que é isso? Sério, eu mato aula, eu matava aula, né? Eu matava aula lá pro meio do ano, que eu tinha certeza que eu já estava fodido, eu matava aula. Eu não matava aula no começo do ano. Ou seja, já vai começar o ano fodido já, você vai manter fodido pelo resto do ano, é uma coisa linda isso. Caraca, o bom do meu colégio, que é colégio federal, cara, tipo, não é público, é concurso e tal, é federal. Aí de vez em quando o professor pode te liberar a hora que você quiser, cara. Aí tipo, de vez em quando o professor tem que sair, ele te libera meia hora antes, cara, caralho, é tipo, nossa, eu sinto completo, cara, foda. E aí, e também, tipo, se você falta, ninguém liga pra você, o que faz você se sentir meio inútil no colégio, mas até é útil, cara, porque tipo, se você falta e ninguém liga, significa que eles estão te dando uma responsabilidade, cara, é muito bom. É, é isso mesmo. Eu tô te falando também, por exemplo, primeiro dia de aula você não conhece ninguém, cara, você sofre até uma discriminação, isso seria um bullying com você, sim. Caraca, bullying, cara, sério, tipo, eu odeio o nego que fica assim, não, porque isso é bullying, cara, na minha época, quando eu tinha 7 anos, cara, você chamar o gordinho de gordinho babaca era simplesmente sacanagem. E ninguém ia preso por isso. Não que eu lembre. Aí agora só eu dou um peteleco na orelha do filho da puta e eu já tô fazendo bullying. Qual o problema, cara? Qual o problema de vocês? Nem tudo é bullying, cara. É isso. E as pessoas, ó, pra vocês, eu virei uma merda na vida porque sofri bullying quando eu era criança. O povo me chamava de nerd. Sofreu bullying. Eu era um nerd, eu só tirava nota 10. Cara, quando eu tirava 9,5, eu ficava revoltado comigo, cara. É uma coisa sinistra isso. Aí eu sofri tanto bullying que eu virei uma merda na vida, tirava a minha nota menor até hoje, foi 0. Não culpa a sua incompetência, filho da puta. Você... é muito... Seu nerd, eu vou mostrar pra vocês o que, que é bullying. Mas eu falo a verdade pra vocês. Bullying é para as pessoas descontroladas e que não tem capacidade de receber provocações. Porque é sério. Se um moleque chegar na faculdade pra mim e falar, aê, magrelo, gordo, escroto, filho da puta, vai tomar um caçado, seu cu, entendeu? Eu realmente acho que não vou me importar, tipo, se os caras me chamarem de costela de sei lá, do capeta. Cara, minha vida inteira é sacanagem, mas tipo, meus últimos 2 anos em Brasília, cara, eu saía na rua, se aparecesse um garoto da minha idade, cara, ele me chamava de narigudo sem mais nem menos, cara. Eu não conhecia ninguém naquela cidade, mesmo essas pessoas me chamavam de narigudo. E só por isso eu chorava falando que era bullying? Não, eu mandava eles tomarem no cu, cara. Se você sabe. Exatamente. Sabe como é que você trata bullying? Você vai falar assim, vai! O cara me chamou de bacon. Eu tô triste porque ele tá me chamando de bacon. Cara, quem chama ele de bacon? Você quem? Não é um... Calma aí, pera aí. Meu quem filho, chama você... Calma, você tem que entender o bullying, porque bullying é assim, velho. Chama de qualquer coisa, sei lá, de catarrinho... É o bullying nonsense, né? É. Quem seu bacon? Catarrinho melequento. Mãe, ele me chamou de catarrinho perequito. Não, tinha um cara aqui, um moleque aqui no condomínio que ele chorava por tudo, velho. A gente brincava com ele e ele chamava ele de perebamê, ele chorava, velho. Ah, não, mano. É quase um bacon, você é um cara de bem me chama de bacon. Ah. Você pode me chamar de bacon, eu não sou mais que bacon, eu sou uma bisteca, sei lá. Nossa, isso foi péssimo, né? Mas tá, então, velho. Não, tá? Você tá chamar alguém de bacon pra ver se a pessoa chora, cara. Ô, seu bacon. Bacon. Porra, cara. Ou chama de Samantha. Samantha de bacon. É Samantha de bacon, entendeu? Samantha. Nossa. Não, cara. Ué, tá que pariu. Então, gente, novo xingamento. Se você quer humilhar seu coleguinha de turma, chame ele de bacon, ok? Bacon beer! É a novidade, é a sensação do momento, cara. Ah, vão se foderem, véi. Tu te incentivando o bullying aqui no caramba. Cara, eu incentivo total o bullying, cara. Porque no pain, no gain, cara. Se a pessoa não sofre, ela nunca vai aprender. Então, pra mim... Cara, eu só não incentivo sessão, porque quando eu apanhava eu também não gostava. Eu não aprendi nada em apanhar. Mas eu incentivo o xingamento e tal, porque eu aprendi muita coisa quando me xingavam, cara. Aprendi que por mais que meu nariz seja grande, cara, eu posso ser babaca bastante para as pessoas terem medo de me chamar de nariz. Mas que seu nariz seja grande, o seu pinto pode ser maior. É, cara, tipo, ô narigudo, quer ver aqui embaixo então, meu irmão? Isso foi bem típico de criança. Quer ver aqui embaixo meu 3/8? Olha aqui meu peru, filha da puta! Isso é coisa bem de criança, bem típico, assim, ó. Fala bem assim. Criança, fala assim, fala. Ah, seu gorila, como sou e tua tia? De uma fala assim agora. Tomar no cu, tomate cru é vitamina, como tu e tua prima, porra. É isso aí. Tomar no cu é limão, como tu e tua irmã. É tipo isso, velho. Cara, que eu sabia todos. Morar de bem, não, chega. Então, mas na aula, tipo, na escola, que a gente pode ter certeza que aqui do ensino pra gente... Por que é tão legal, assim, às vezes, voltar pra aula? É legal mesmo, é de verdade, eu gosto muito. Porque interagir com o pessoal, você ficar só dentro de casa, às vezes, é muito ruim. Então, você interagir com a galera, ela vai dizer que, pô, Jair, quando a gente estudava na escola, dá uma saudade daquela época, que a gente bagunçava, que tinha galera lá pra vocês, tinham seus amigos. Então... O papel da escola, quando você é pequeno, é muito importante, velho. Porque além de você aprender as matérias que vão te ensinar alguma coisa profissionalmente, tem as coisas que te ensinam sentimentalmente. Tem amizades que você arruma lá, aí sempre você briga com alguém, ou você... Não tô falando de porrada, mas você briga com alguém, ou você se apaixona por alguém e aprende alguma coisa. Ou tem professor filho da puta com você que você aprende alguma coisa. Então é muito, tipo, muito ensinamento. Então por isso que a galera gosta muito, porque é massa, velho. Por isso que a gente sente saudade. A gente sente saudade do conjunto da obra. Até dos professores chatos, eles fazem falta, velho. Quer dizer, não tanto, mas fazem um pouquinho. É tipo isso mesmo. Que mais? São vários tipos de aluno, né? Tem aqueles alunos, assim, tem os nerds. E tem os nerds que são muito nerds, porque eles são super inteligentes, eles passam, porque não são nerds, basicamente, são CDFs, né? Mas também tem outros. Tem aqueles nerds filhos da puta, que eles só fazem as paradas pra eles, saca? E, tipo, eles meio que tem o grupo nerd deles e eles são... Eles só querem ficar ali. Deixa eles! Deles. Porque a galera... A sala é dividida por grupos, né? Tem o grupo do fundão... Que sempre, com certeza, você conhece a galera que sempre é mais amigo seu. Tem a galera do fundão, tem a galera que é meio excluído da sala, né? Que é a galera que gosta de coisas atípicas para as outras pessoas. Tem também os nerds, tem as funkeiras. Sou cachorra, sou gatinha. Tem a galera do futebol, né? Galera da educação física, tem as patizinhas que gostam de ficar se maquiando, né? Cara, que sua sala tem o quê? 70 pessoas, cara? Não, e isso eu tô comparando com o meu. Tem. Minha sala tem 70 pessoas, de verdade, mas... Tinha no colégio também? Não, no colégio tinha 50. Ah, tá, menos mal. Tem a galerinha que fica assim... Tem tipo os excluídos, a galera que tem... Que parece ser meio mongolão, tipo... As lerdas que aí sofre o bullying... E tem os populares também, né? Que são aqueles bonitões lá e pá, né? Tipo, opa, alô você! Isso. E tem você. É, tem eu, que eu fico sozinho a Forever Alone. Isso. Essas pessoas que se encaixam nesse grupo são aqueles, por exemplo, tava falando aí, tem um atleta, tipo, na sua sala tem aquele cara que pratica todos os esportes, tipo, sei lá, o... Isso, triatleta. Né? Triatleta, ele vai lá e tem aquele negócio no seu colégio lá de... Sei lá, Olimpíadas do colégio, o bicho faz vôlei, futebol, é queimada, é handball, o bicho é um, nossa, toda sala tem um filho da mãe desse que quer se aparecer para as garotas e ele tem um leve bombadismo, sim, ele é bombado. Não, legal você tá conversando com esse cara assim, é pra, não, pô, maneiro isso, dá 5 minutos. Ô, cara, sexta-feira a gente vai bater uma bolinha, tá afim? Sempre, cara. A cada 5 minutos de conversa, ele te convida pra alguma coisa de esporte. Não, pô, aqui um aminoácido pra você. Não, aqui um Gatorade pra você. Não, aqui, ó, chuteiras pra você. Um Guaramix, Guaraviton. É, um Guaraviton pra você ficar revigorado. Não, cara. Sempre tem o garoto atleta na sua turma, assim. Incrível isso. E também tem aquele outro, aquele sempre, toda turma também tem esse, o gordo, isso, aquele que limpa o catarro dele na camiseta, uma coisa sensacional. O gordo só faz gordice, cara. Sério, se você é um gordo ouvinte, cara, esteja ciente que você só faz gordice. Isso. Você limpa seu catarro quando você tá gripado na gola da camiseta. Isso, todo gordo faz isso. Cara, o gordo, o mais legal do gordo é no intervalo. Tá você de boa, né? Intervalo. Aí sempre tem o gordo migrando de pessoas em pessoas pedindo dinheiro pro lanche, cara. Pô, cara, mas você não tem dinheiro pro lanche? Não, pô, já comi duas vezes. Cry. Sempre tem os pidão, né? Tipo, dá um pedaço aí, velho. Vai catear, é? Cateão. Vai catear? Caralho, vai catear, moleque. Até vai catear. É o código, cara. Se o cara não quer te dar alguma coisa, é o vai catear. Ô, mulher, bora transar? Não. Vai catear, é? Sério, cara. Dá aí, certo. Mulher, vira de quatro. Não. Vai catear, é? Sério, cara, você quer alguma coisa, você pergunta pra você, vai catear, é? Pessoal, na hora, cara, na hora. Isso é gíria de goiano que migrou pra Brasília, blá blá blá, uma usa fora, cara, que dá certo, cara. É o valor sentimental da palavra, cara. Isso, você falou já imigrações também no colégio, tem aquelas pessoas que vieram de fora, isso. A maioria vem do Nordeste, ou do, por exemplo, tu te vem do Rio. Tem aqueles. Nossa, que desgosto! Tu te veio do Rio? Não, eu tô falando que aquelas pessoas de fora estudaram na sua turma, é uma coisa linda isso. Que são os turistas, digamos assim. Vêm de outros lugares para a sua turma. Pô, tinham duas irmãs gêmeas coreanas no meu colégio antigo, cara. Ai, aí elas falavam em coreano e tal, e ninguém entendia elas. Tipo, elas sacaneavam de geral. Elas tinha duas gêmeas coreanas no meu colégio, elas falavam português. Cara, falavam português também, era legal, mas tipo, elas apontavam pro garoto e falavam, oxi, aí eu começava a rir. Como é que elas falavam? Que é isso? Ah, era o jeito que elas falavam, cara, não entendia direito. Digita, ela apontava pro tudo e falava, oxi, digita no Google. Aí começava a subir uma fumaça assim, né? Aí começava. Tipo isso. Digita no Google tradutor que significa o otirigidô. Que porra é essa? Guto... Ok. Elas falavam coreano, cara. Não, elas falavam Kitukuri. Aí você não entendia porra nenhuma, cara. Era horrível. Kitukuri. Ah, eu coloquei aqui, olha ele ali no Google Tradutor e coloquei em ouvir. Kitukuri. Quer entender bem? O que mais? O que mais que tem no começo? Ah, cara. E os imigrantes, né, cara? Eu sou um imigrante, eu sou o que viajou pelo mundo, né? Pelo Brasil. Que eu já morei no Espírito Santo, já morei em Brasília e essas paradas. E, cara, é impressionante como todo mundo ainda tem uma noção péssima de Brasília. Todo mundo ou fala, ô, já falou com o Lula. Quer dizer, ah, agora é Dilma, né? Não, cara, não. Ou então a galera acha que cidade satélite é uma cidade completamente distante. Cara, não é, cidade satélite é bem ali. E aí, tipo, tem essas paradas, saca? Tipo, o garoto é da Amazônia e o nego vira pra ele e fala assim, caraca, como é que era com os índios lá? Não é assim, cara. Que mais? Eu acho que é só isto mesmo. Bom, galera, então vamos terminando aqui o nosso cast sobre volta às aulas, isso mesmo, um cast curtinho aí pra vocês, agora vem a parte de vocês, você falar o que é que tá acontecendo nessas suas voltas às aulas, que diabos acontece nesse seu colégio, ou então na sua própria vida, nessas voltas às aulas, não é? Bom, mas então é isso daí, vamos encerrando o cast por aqui, mas vamos para as nossas queridas, amadas conclusões, por favor, Rafa. Pois é, nas minhas aulas aqui tá tranquilo, tô começando agora, não sem nenhuma dificuldade, porque o comecinho sempre é uma parada mais tranquila. Eu tô aproveitando bastante, tô tendo bons professores, boas pessoas do meu lado, tô vivendo um momento legal. Ou seja, um momento legal, um momento de zona, brinks. Não, um momento legal. E sejam responsáveis e não fujam da escola, viu, criança? Isso daí. E conclusão, Totea. Bom, eu só vou falar uma coisa em coreano pra vocês. Kaeseu tu. Não, kaeseu teu. Significa caramba cast para vocês. Ah, pensei que era o cacete caiu, sei lá você. Jan jan kaeseu teu. Cacete teu. Mas aí. E, cara, conclusão real, final, cara, é que por mais que existam coreanos, gordos que fazem gordices, tutes melequentos, e pessoas estranhas, e atletas, e pessoas assim, o colégio é uma coisa legal, né? Porque é a união de todas essas pessoas e todas elas conseguem interagir bem e se completar, cara. Uma coisa maneira. Isso, isso é tudo. E eu, minha conclusão de que volta droga no estudo, mas enfim. Volta ao trabalho. Cara, eu passei um tempo sem trabalho, agora estou trabalhando. Pra você ver, ó, volta às aulas, volta ao trabalho. Tudo no ritmo ainda, ou seja, tudo bem. Mas enfim, então vamos terminando o nosso cast por aqui, galera. Não perca o próximo cast. Não esqueça de comentar, não esqueça de divulgar. E galera, eu quero pedir um favor imenso a vocês. Eu sei que ainda está um pouquinho longe, ainda falta 4 casts, mas eu vou avisando logo as pessoas que estão ouvindo esse cast para que quando chegar o cast 50, não se esqueça, vamos fazer uma campanha, indique um amigo isso. O cast 50 vai ser tão bom que você indicando um amigo, por exemplo, vamos fingir assim que tem uns 200 pessoas que nos ouvem. Ou seja, se você, uma pessoa, indicar um amigo, iremos para 400 pessoas, viu? Com a, tipo, Jesus Cristo multiplicando os pães e os vinhos, vamos multiplicar os carambas também? Por que não? Então, galera. Mas fala mesmo, tipo, fala pra pessoa ouvir, se ela ficar tipo, tá, não. Fala assim, tipo, ouve, cara. Assim que você receber que confirmou que ela ouviu, aí você pode ficar feliz e ouvir o Caramba 50. Isso. Quando chegar o Caramba 50, você vai ver que vai ser tão bom que você vai querer. Nem vou nem precisar falar pra você. Você automaticamente irá divulgar para outras pessoas o Caramba Cast 50. Beleza? Então aguarde. Beleza? E quando chegar, divulgue para os seus amigos, seus colegas. Tranquilo? Bom, é isso daí. Vamos ficando por aqui no mais um cast. Volta às aulas. Beleza? É isso daí. Hasta la vista. Fui! Indom de nenhum caramba. Aí, tio, quer que vigia? Não, valeu, já tô voltando. Ah, tio, dê centavo na mão e vigia. Não, cara, tô sem grana agora, cara. Rapidinho aqui, ó, dou até uma limpadinha, faço uma cera. Não, cara, tô sem grana. Ô, tio, vai catear, é?